morar. Sorrir todo dia, brincar sem parar. Com sol ou com chuva, vamos cantar. A vida é bonita, vamos celebrar. Pula da cama, o dia chegou. O céu tá sorrindo, o mundo acordou. Com meu cachorrinho, vou passear. E com meus amigos, vou brincar. A vida é uma festa, vem comemorar. Sorrir todo dia, brincar sem parar. Com sol ou com chuva, vamos cantar. A vida é bonita, vamos celebrar. Oh, oh, oh. Tem bolo, tem doce, tem suco também. Tem roda, tem dança, tem tudo que tem. No parque, na escola, no fundo do mar. A festa da vida em todo lugar. A vida é uma festa, vem comemorar. Sorrir todo dia, brincar sem parar. Com sol ou com chuva, vamos cantar. A vida é bonita, vamos celebrar. Ei, ei, ei. Ficar triste pode acreditar. O coração sabe como se alegrar. Com um abraço, um beijo, um olhar. A festa da vida vai continuar. A vida é uma festa, vem comemorar. Com riso, esperança e muito amar. Com sonhos e cores pra imaginar. A vida é mágica, vamos brincar. Vamos brincar. Ei, Confu, peça a bica se juntar.